Torre Azul 409, decolou 4 curva à direita para Leda. Decolado 3498, última viagem, Azul 4089. Obrigado. Controle, muito bom dia, Azul 4089, decolou, solicita direto Leda. Farol de Itapuã inicialmente, vou decolar o Índio Novembro Alfa com curva esquerda para o Forte, vem. Isso me mantém a nível de voo 360, autorizado Leda. Muito obrigado, 360 Leda. Excelente, inicialmente mantenha foque a saída 1, Airbus da Avianca já passou o marcador de TV, aguarde para ingresso. O 924, solo 35, direita próximo, 29. Direito 29, pode. Como é que é que o vento curva direita? Não precisa ter Itapuã não, só deixar a final do 35 livre, o tráfego vai decolar, curva à esquerda para cruzar Menderosa e no Forte. E aguarde para prosseguir... Não, é curva direita e é porte visual com Airbus na curta final, Bianca. Ok, tô visual já. Ok, a retaguarda do tráfego então, aguardando para girar base, é com o vento? Aguarda, aguardando girar base, é. 6315, checa o trem, livre pouso, 100 com 14, 6315. Ok, baixar e travou, autorizado pouso, 6315. Você é 59 no 4, pousará a voz da Bianca, o Chané, após o pouso olhar e manter a partida do hotel. Ok, passando a retaguarda do Airbus, aguardando para girar a base, viu? Zero conquista, decolando ao 90, com curva pela direita, no perfil da Gole, Gole é Val, após direto conquista. 5-5 no meio transponder, controle opera em 1-9, décima 8. Bom, autorizado 200, vitória da conquista, decolada 10, curva à direita, subida Gole e Val. Pois é, Val, DCT, conquista 5516-1198. Confere e chame ponto ponto para o push acionar. Chamada. Tira do garampa que tira a rolagem para o teste. 5-13. Salvador, boa tarde, pela 3661, assente da Romeu. 3661, parelheiro, só um minuto, Fobre. Tá, aguarda. 7, próxima direita, 1219. Liberando direita, 1219. Prossiga. Autoriza 2500. Salva Chané 6315, livrou. Sim, ativa Chané 6315, tá livre ingresso via Alfa Kilo, Padre 3, reporte na retaguarda do 787 da E-Brasil. Alfa Kilo pro 3, vai reportar no atrás do 787 da E-Brasil. Sim, ativa, é o previsto e a remoto do Pátio 1, quem vai reportar a retaguarda do E-Brasil pra guardar autorização. Ok, então. Então 3661 chamou pra Copa Ilhéus, confirmado. Acho que eu, senhor, será que escuta? Sim, a gente aguarda apenas coordenação com o centro, ok? Ok. Vitorinha Juliette será o número 2 para 17, mantenha o perfil dos corredores. Ciente, Juli. Curva direita, proa do buraco, de buraquinho, aguarde transferência. Proa direita, proa de buraquinho, aguardando transferência na numeral. Você é 59 no 5, decola 39, 198, foi viagem. 198, saque. Na final 17, é começo. Troca a emitida autorizada, Covito, chame, iniciando a emitida, 100 com 14. Aproximação cabeceira, chama na para a remetida, Vito. De November Alpha, pode chamar o controle agora em 1 no 9 decimal 8, mantendo 1 mil pés via a linha litoral para o corredor forte. Gente, nos transferindo para 119.80, é o retorno aqui de November Alpha. Tá. TAM 3661 no Salvador Ilhéus, autorizado nível 140, decolagem no zero, primeira curva direita, pedido saída da El Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. 5506 no transponda, 1098 ao controle, TAM 3661. Autorizado Ilhéus 140, decolagem 10, direito da El Leda, pós-Leda Ilhéus, 5506 transponder, 19.8 controle. Correto, 09 o portão, é ponto quando pronto para acionamento push. Vou estar pronto 3661, né? Poxa, né, 6315, mantém a presente posição. Vai manter, 6315. Para ingresso na Interlagos, o Índia Júlio. Livre. Para o táxi, chegou no 806, 82 a bordo, 2:15, alterna Recife. 82 Recife, confirma autonomia, gol no 806? 0215. Send gol no 806, tem táxi autorizado até o ponto de espera do 10 via Juliette Alfa. Para o ponto de espera do 886, o altímetro no 0 no 1. Autorizado Juliette Alfa, ponto de espera do 86, ajuste 11, gol no 806. 18 milhas afastadas do Salvador, entre as radiais 010 a 330. Sente. Direto Bravo Delta, 3 milhas para a rotatória, contato João Corado. Direto Bravo Delta, final pista 17, chame a torre 1186. Bravo Delta. Terremoto, 6315. Tripe 5491 libera restrição ajustada em 10111, descendo até 2.500 pés a princípio. 2.500 pés, erro das restrições. Tripe 5491. Controle Salvador, é o Papa Romeu Índia November Alpha, decolado do Salvador, está com proa da Praia do Forte, mantendo mil pés na sua escuta. Ciente, prossiga a visão na escuta. Papa Romeu, Novamba, corrigindo Novamba não. Tá. E Novamba Alfa, transponder ao 0171. 0171, de Novamba Alfa. Salvador, boa tarde, gol no 806, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 806, boa tarde, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter pista 10, gol no 806. Mike Covito, com MT aos 43, pela esquerda agora o circuito, cruza na vertical cabeceira no 0, estou com dois trafos para a final no 7, primeiro já na curta de 2, o segundo numa final de 5 milhas. Ingresso mantendo o vento, aguardando girando para girar a base. É, Covito? Esquerda presente, esquerda, curvando pela cabeceira 10 e sempre está final no 7. Bravo Delta, cheque 3, 120 com 10, pouso autorizado no 7, Bravo Delta. Bravo Delta, baixa a travada. E tem direto na escuta, Torre? Grato, senhor. Torres, Salvador, com aquele cordialíssimo boa tarde, o Papa Tango Vitor Índia Júlia. Juliette, número 2, pouso 17, reporte na costa Guanabara. Juli, passa lá na costa da 17, guardando a autorização. Cruzando o eixo da 10, Mike Cleta. Cruzando a no centro da pista. Eco Vitor mantendo o vento, ou setores da vertical de Lauro aguardando para girar, Eco Vitor? Aqui, matando aqui, mantendo Lauro, aguardando. Bono 806, decolagem autorizada, 120 com 14. Meu decolagem, Bono 806. Tipo, está autorizado Duna e o LS também, autorizado, 5491. Ok, plano Duna e LS, 35491, obrigado. Solos 45, libera a direita, frequência livre. Azul 4089, controle. São 09, pushback a acionamento. Plan 3661, no livre, chame táxi. Armará para o táxi, plan 3661. Solos Salvador, é o Papa Romeu Mike Tango Juliette. 7 livre, checada de fábrica, 110 com 14, pouso Júlio, pista no 7. Júlio, ele pouso aqui no través do Vitor. É que o Vitor visou a Cuinuana lá dentro? Ah não, quantas milhas da cabeceira? Aproximadamente 2 milhas, já na curtinha. Ah ok, eu tô covando base então. Afirmativo, tá logo à sua esquerda, tá livre base então, número 2, vai com a numeração, é que o Vitor tá... Ok, tá na final, aguardando a atualização, Vitor. 5400 da Trip, vai utilizar 220. Trip 5400 ao controle Salvador. Nenhuma espera prevista, ajuste agora. 10-11-11. Voe para TAP Duna, 2000 pés para o ILS. TAP Duna, 2000 pés, 2011, esperada velocidade, é o 5400. Vou deixar o seu critério. Controle, boa tarde, Gono 806, cruzando 2000. Gono 806, este é o controle Salvador, está em contato a radar. 806. Aprovado 270, saída da El Leda, após direto, posição BDEV. Da El Leda, depois direto, posição BDEV. Mike Tango Juliette, e nível 270. Mike Tango Juliette, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Chamarei para o acionamento, como é que estão direto? Salvador, batalha 35491. Vitor e Juliette no solo aos 47, agilize o backtrack para levar para o parte 4. Salvador, o TRP 5491. O Mike Ecovito está aproximando para a vertical, o Minuano efetou 180, vai liberar direito para o parte 4, ok, Ecovito? Afirma, na cabeceira. Vitor Juliette 180, já liberou, o helicóptero vai aproximar para a vertical da cabeceira sem interferir no seu táxi até o parte 4. Vitor e Juliette. O Trip 5491, estou ciente do tráfego, baixou e travou? Afirmativo, baixado e checado, 5491. Baixou e travou então, pista 10, pouso autorizado, vento é 110 com 14, a sua esquerda está aproximando um para a vertical cabeceira 17, um helicóptero sem interferir na sua aproximação. Confirma o pouso autorizado, milhões no altinho, 5491 da Trip. Livre, pouso por Trip 5491, ciente do helicóptero na esquerda, Trip 5491. Esquerda Natal, autorizado. Direto Natal, Aracaju, nível 190, Puca Caju, decola da pista 10, curva esquerda 5514, transponder 198, controle 3566. Tá 3566, cotejamento correto, chamei pronto. Chamará pronto. Salvador, eu Papa Romeu, pedi no Vimeirão, vou solicitar a ascensão para 1500, está na proa da Praia do Forte. Livre! Quente, subindo para 1500, cima do verão. Série 5915, subindo para 210, voo no Natal, chame Recife, 12685. Tida, 110 com 14, Covito. Seja horário, Tida, Tida. Solo Salvador, 73.000, no Porto Pro Taxi. PB 93, 2 e 10, alterna Aracaju. Quero esperar até manter aqui por 5 minutos, por 10 minutos, trabalhando aí na cabeceira, marca de mil da 17. Porque por enquanto eu não tenho nenhum estimado para pouso para esta cabeceira, okay? A menos que tenha alguma decolagem. Pode manter então até a marca de mil e mantendo a escuta permanente, se for necessária a liberação ou prosseguir com a arremetida, ok? Ok. 1-0-1-1. Salvador, 8001. 8001, este é o controle, Salvador. Nenhuma espera prevista. Voe para Itape e após Duna para o ILS. Ajuste 1-0-1-1, descer para 3.000. Após Itape, depois Duna, desce para 3.000, 1.011, já. O 1-8-0-6, para sua informação, traco posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, aeronave da Força Aérea Brasileira, passando 65 para 2-1-0, em contato com o centro de controle. Sete, tráfego 1-8-0-6. Gol 1-8-0-6, está sob vetoração, vai manter a proa 90, 0-9-0. Direita para 90, gol 1-8-0-6. Solo Salvador, o 35491. 35491, no táxi de Alfa Quilo, pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, 549. Alô, Gol, Índia Eco, solicita 350 para Maceió, cliente da Fonte. Ouvi minha matrícula? É o Gol 1924. Vai girar à esquerda para Aracaju. Bandeira para 90 até 50 milhas, e em caso de falha, para a esquerda para Aracaju, 1-8-0-6. Transição Caju com curva esquerda. Transponder 5503, controle 1-1-9-8. Autorizado então, 350 para Maceió, via previsto 58 até Orago, após Orago direto Maceió. Decolada 10, saída Fuca, transição Caju, primeira curva esquerda, 5503 o transponder, 1-1-9-8 é o controle de saída, gol 1-9-2-4. Gol 1-9-2-4, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Salo Salvador, gol 1600. Autorização Natal 390. Gol 1600, informação em curso Romeu, Natal aprovado 370, via Pesolo 1-0. Decola da pista 1-0, perfil Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5505, controle 1-1-9-8. Carlos Matuzzi, nossa, 3661. Autorizado a linhagem de colar 1-0, 3-6-6-1. Eco Vitor, remeteu 54 à esquerda pela vertical da cabeceira 1-0, devido às ruas 319 da Tânia Celan Rolagem. Reporte para girar base, Eco Vitor. Bono 600, Puca, transição Zipar, saída. Puka Zipar, transmissão. O nome é 00. Puka Zipar, o nome é 00. O nome é 00, protejamento correto, chame pronto. A gente chama pronto, o nome é 00. Salve Salvador, Mike Tango Juliette, acionamento do feedback. Time 11. Coordeno com a equipe de solo, tem uma TR da Trip para estacionar no pátio de cargas. Assim que o mesmo estacionar, está livre seu pushback, chame para o táxi. Vai coordenar, chama para o táxi. Mike Tango Juliette. Solo, confirma a posição para o Trip 5491. Não tenho aqui no sistema, ok? Pátio 3 apenas no sistema, atente ao balizador. Ok, já está avisado com o balizador aqui, obrigado. Salvador, gol 1333, boa tarde. Boa tarde, gol no 333, informação em curso, Romeu, aprovado nível 360 para São Paulo, via peso Luno 6. Decola PY0, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, com curva à direita. Transponder 5517, controle 119.8. Autorizado 360, São Paulo, peso Luno 6, decola pista 10, da EL, Leda, após direto bridge. O curva direita, 5517 ao transponder, 198 ao controle, gol no 333. Gol no 333, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Gol, Andrade. Comia, controle, 198, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. Tronetan 3661, decolou na Dael Cruza 1800. 3661 é o controle, está em contato o radar. Contato radar, pode falar direto da Dael? Direto Ilhéus. Olha que maravilha, direto Ilhéus 3661. Controle autorizador da reta para por aqui, o Romeu Oscar? Livre. Obrigado. Então 8001, 10.600, sobre o mar, desça para 2.000. 5400 está agora uma milha para passagem sobre o marcador, já em contato visual com a cabeceira 190, confirme. Afirmo. Ok, vou configurar para pouso, reduzir para aproximação, chamar a torre 1186. 186. Muito obrigado, hein? Um abraço. Guarde 06, cabe 02, táxi autorizado até interseção, aguardando para a decolagem, estou com um Embraer 170 da Trip, já passou o marcador externo, que é até interseção, aguardando para a decolagem, ou baixa altura até a cabeceira oposta, 35, guardião 06. E aí foi deslocando aí para o ponto de espera da ordem, quero aguardar a instrução. Baixante na hora técnica, 400. 5400, final, pista 10, cheque o trem, 110 com 14, livre pouso, Trip 5400. 00. Ecovento, final, 197. Negativo, aproxime e aguarde para a arremetida, Ecovento, pista no 7, o vento de 100 com 14. Aproximação, cabeceira, aguarda a arremetida, vento. 5400, à esquerda, helicóptero do, fazendo um toque arremetido, porém, aproxime e aguardando para a arremetida, ok? Sem interferir na sua aproximação. Espera da ótica já o guardião 06. passar o esquilo aí do governo do estado para decolagem, sem interferir na sua aproximação, Coveto? Certo, vou ficar na cabeceira. O 06, abaixo a altura, tem condições? Embraer 170 na curta da 10? Debatível. Ok, abaixo a altura então, observando 170 na curta, até a cabeceira oposta, aguardando a decolagem, guardião 06. Debatível, 06. Visual Cacá, perfil Romeo Oscar. Positivo, perfil Romeo Oscar, chame a torre agora, frequência 1186, solicito instruções para pouso. Sim, muito obrigado, boa tarde. Boa. Pois, Salvador, boa tarde, perfil Romeo Oscar. Está passo a passo na escuta de Salvador, câmbio. Oscar. Confirmo, passo a passo com Ilhéus, 140 até o limite dessa terminal. 140 até o limite após Ilhéus, 361. Patrulha Guardião 06. Capitão Guardião 06, este é o controle, prossiga. Boa tarde, decolado ao 17 de Schneckab. Agora a próxima farol de Sapó. Chame na final para pouso, capitão. Gente. Então. Bono 394, Galeão aprovado nível 360, via Peruíque 50, BDEV, AP November 857, Serra Golf Romeo, AP Zuluno 6, Gruf, AP Zuluno 4. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5504, controle 1998. Para o táxi Papá Romeo Tango Juliette, com 3 a bordo, alterna Guarulhos, com 3 horas e 40 de autonomia. Paciente, voo no 394, autorizado, Galeão, 360 nível, preço 50, BDEV, pro November 857, Serra Golf Romeo, Brasilu, no meia, Grosso, Brasilu no 4. Segundo a 10, com curva à direita, você dá realmente, 04, 09, de controle, voo no 394. Bono 394, confirme a saída, por gentileza. Dael, transição lenta, com curva à direita. Dael, lenta, após direto, BDEV, gol no 394. Bono 394, cotejamento correto, chame pronto. Mike Tango Juliette, ajuste 1011, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista 10. Quando lá torno no 86, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera 10, ponto de espera 1186, Mike Tango Juliette. Salva Salvador 5400 da Trip. 35400, reporte para ingresso no pátio 1. Tá certo, 5400. Só Salvador, 3566, portão 10, pega estacionamento. Só 3566, livre e chame para o táxi. Marabá do táxi, 3566. Só Salvador, zona 3338, pushback estacionamento. Romeu Papatango, informação em curso, Romeu, aguarde cópia. Confirme pátio 5 e a pista que decola no 7. Decola no 7. Pátio 4. Ok, pátio 4. Confirme intenções do voo local. Afirma. Ciente, aguarde a cópia. Guardando. Solo Bono 333, portão 8, pushback acionamento. Bono 333. Aguarde para início do pushback e acionamento. Aguarde no pátio 1, 400 da 3. Bono 333, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardando, 33. Trip 5400, ingresso no pátio 1, portão 01. Pátio 1, 01, 5400. 7, pista 10, alinhar e decolar o vento 110 com 15. Alinhar e decolar, pista 10, como é que tá me juliado? Bom voo, Dodd Neto. Um abraço, meu amigo, obrigado. Um abraço.